Brasília 360, temporada 10, no perfil Gole, transmissão Rosito, Aperzulu 17 aeroviação DX. 5130, transponder, controle de saída 1935, tá? 3304. Cotejamento correto, chamar para o Puxino 05. Chamar para o Puxino 0304. Tá 3663, prossiga. Gente, chame quando totalmente pronto. Sim. Andy 6, 24, approve taxi via Alpha, call me before Juliet, please. Afirma a linha, mantém preparado, espera da colagem imediata. A linha mantém, não passa. No ILS, 3732. Estou no Salvador Azul 4039, posição 3, pushback acionamento. Azul 4039, totalmente pronto? Totalmente pronto, 4039. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Pushback livre, 4039. Ataque, sua Eco, chame solo 1219. É 39. Agiliza liberação, mantém a Eco, solo 1219. Libera, mantém a Eco, chama 219. 1435, iniciando a decolagem, 060, 39. No meu abdômen setor, o tráfego azul já está iniciando. Eu ativo, vai aguardar a posição, então me agradeço. Solo para 3663 para o pushback posição 2. 3663, aguardando a sequência, número 3. Na sequência, tem um azul no 3 está iniciando, após vai ser autorizado o Ocean, né, no 1 e após esse é o tráfego, hein? Ok, agora é 3 então, obrigado. Solo, 3669, livrou, está na Alfa. Prossiga via Alfa, mantenência da Juliette. Oxe, nem 639. Alfa antes da Juliette, 639. Solo, Oxe, 6312, autorização Recife. Recife, só um minuto, copy, aguardando, prepare a pouca. Chanel 6311, ingresse aqui no pátio 3 e mantenha na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal, deixando a alfa livre. Esquerda aqui no pátio 3, aguarda na final, Chanel 6311. O portão previsto do Chanel 6311 é o portão 01, no frente está ocupado. A gente vai ter que aguardar a saída do tráfego da companhia, ok? Inicialmente. Tranquilo, aguardando 6311, obrigado. Pode chamar o controle, 1435? Positivo, 1935 com voo. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 1435. Controle Salvador, bom dia, gol 1435. Bom dia, 1435, 240, Coral. 240 foi pagado pra gente, é da El. Coral da presente. Coral da presente. 160 vai cruzar o gol 1923. Gol 923, chame o centro Recife em 125.1. Alternativa 123.25, bom voo. Obrigado, senhor. Tenha um bom dia. 32, livrou, né? 3732 vai prosseguir. Inicialmente via Kilo Pátio 3, a retaguarda do Avianca no Pátio 3 na saída, aguardando para ingressar no Pátio Principal. Kilo Pátio 3, aguarda na nave Avianca para ingresso no Pátio Principal, tá? 3732. Alô, manhã 24, continua por Alfa ou ingressa no Pátio 3? Anders 524, continue taxi em Alfa, Juliette, Tio Gate, remote position. Main apron, stand 1-2. Remote, para remoto 1-2, obrigado. 6312, cópia. Prossiga, 6312. Recife aprovado, 350, rota pelo 58, decola da 10, com curva pela esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Caju, 5127, código transponder, controle 1935. Autorizou 350, Recife, pelo 58, PUCA, Jamo, Caju, decola da 10, curva esquerda, controle 1935, transponder 5127. Começou a repetir transponder? 5127. Confere no décimo, ponto ponto para o puxa acionar. Solo Azul 4039, táxi, seu autonomia 440, alternado Ribeirão Preto, seu B1109. T440, Ribeirão Preto, no 09, táxi Indy Alpha, 18 menos ponto espera 14, 1015, ajuste. Indy Alpha, 18 menos ponto espera 1015, no 4039. É 225, após tráfego da Azul, retaguarda, livre, puxando 1 e semitáxi. A gente está aguardando o tráfego aqui, o 6225. Antes continue o táxi, Juliette, to gate 12. Juliette, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4039, ponto de espera, pistão no zero. 4039, livre, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 619. Decolagem livre, pistão no zero, Azul 4039. Sim. Sim, qual controle? Por 240 por aproximadamente 30 minutos. Boa 240 por 30 milhas, autorizado, Golo 435. Obrigado. Sou... portão 5. Gente, mantém a posição 3304. Estou com duas aeronaves na saída do pátio 3 e que estão interferindo no seu push, aguardando a liberação para início, da... início do push, 3304. A gente vai aguardar a liberação para o push do 3304. Tá, 3663 está totalmente pronto aqui no 02. Ok, a nave da Oxanel já foi instruída, ok? No 01, é o próximo setor, 3363. Ah, positivo. É, Barra Grande, decolando ao 97, parte 5045. Aprovado, Siri, 045, decolando ao 97, curva direita, restrita mil pés no axé, aguardando liberação do controle para ascensão. É o transponder acionado 0123, controle 1935. Recife, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Minha... O cara demora muito, será que vai iniciar o pushback? 625 na escuta? Prossiga, senhor, na escuta. Qual estimado para iniciar o push? Senhor, eu estava aguardando a aeronave, o senhor já me autorizou, eu não ouvi, o senhor perdoe. Ok, de imediato, no 1, chama o táxi. O fato é o seguinte, senhor, em virtude da demora, a aeronave está um pouco quente e é uma passageira aqui que em princípio quer descer do avião. Então, eu vou pedir mais uns minutos aí da sua paciência. Ok, tem reporte quando pronto então, 625. Vai reportar. 3663 está livre no 2, chama o táxi. Livre, 3663. Paulo Salvador, bom dia, 35221, frente na informação meteorológica. Boa gentileza da autorização, vitória da conquista. 221, vitória da conquista, só um minuto, aprovado, nível 200. Prepare a gole, já vou pagar a sua cópia, só mais um minuto. Guardará. Ô, Salvador, gentileza, a gente ficou sem movimentação da aeronave da Avianca, da nossa empresa. Tem alguma previsão ou algo diferente para o Xaner 639? Estimativa, né? A questão com a infra-aero mesmo já liberou a remoto 14 para a principal. Pode ingressar via Juliette até a remoto 14. Estimativa, Juliette até 14. Muito obrigado. Ó, o 6225 vai, informa que já vai iniciar o pushback, tá? Negativo, agora é aguardando a aeronave da TAM, na sua esquerda que já iniciou, é o próximo. Ok, não, só pra, na eventualidade do colega resolver vir pra cá ainda, só pra informar que a gente já tá pronto agora. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3859, sexta informação Índia. 3859, Curitiba, só um minuto. Autorização já aprovada, prepare a DAEL. Aguarda, prepare a DAEL, 3859. 311, novo portão, gate 08, com relação à infra-aéreo com a companhia gate 08, 6311. 08, grato, Xanel, 6309. Obrigado aí, o colega da companhia, 6311. Tá bom, oi. Paulo, tá 3732, quase conseguiu o táxi? Negativo, portão previsto é 2, o táxi da companhia já liberou a princípio. A princípio prossegue para o 2, ok? Aguardando até a segunda ordem em relação com a infra-aero. Gente, aguarda antes da entrada do pátio, tá? 3732. 39, poderia por uma lida, tá presente? 221, no protocópio. Prossiga. Conquista 200 aprovada, decolada 10, curva direita, no perfil da Gol, Leval, corre direto. 5133, código transponder, controle 1935. Conquista no 210, direita, boa Leval após DCT. 5133 do transponder, 1935 ao controle, 35221. Chame quando for para o posto acionar. Chamará. Paulo Salvador, é o Golf Oscar Bravo. Golf Oscar Bravo, prossiga. É o Golf Oscar Bravo, no pátio 3, para reboque até a ponte número 2. Negativo, mantém a posição, aguarde. Ok, Oscar Bravo, na posição, aguardando. .32 é assim que o tráfego da companhia inicia o táxi, ou continua com o táxi e vai até o portão 2. 3732. Livre táxi ao 2, tá? 3732. O solo 6225 poderia iniciar o pushback, certo? Não, tô com a nave da companhia. Questão, um Airbus da TAM, que está finalizando o push. E assim que iniciar o táxi, tem outro tráfego da TAM que vai ingressar até o portão 2. Após o segundo tráfego, o senhor está autorizado. Estimativo, senhor, é que nós estamos aqui na dependência de iniciar a viagem. A aeronave está muito quente. E a gente está tendo algum problema aqui com os passageiros. Se puder dar uma agilizada, nós agradecemos. Obrigado. Ah, tranquilo. Tá, 3663 para o táxi para o B107, alterna com fins 4 horas. Índia Alfa 18 menos ponto de espera com a torre. 1015 no ajuste. Podia só repetir os dados novamente, 3663? Ok, Índia Alfa ponto de espera, torre 108612, 115 no ajuste. POB 107, com fins, 4 horas de autonomia. Bloqueado, bom voo. É. 3304, após tráfego, a companhia retaguarda, livrar o pátio 3, está livre no 5, chame táxi. 7, após o tráfego, 3304, está livre. Cópia. Afirma, cópia 3859. 3859 aprovado, Curitiba 380, upper 58, decolada 10, curva à direita, no perfil da DAEL, Leida, após Leida voa Sagaz, onde a recepta aerovista é conforme. 5131 no transponder, controle 1935. Autorizado Curitiba 380, upper 58, decolando da DAEL, letra sagar. 5131-19-35, tá 3859. Tenho quando pronto um portão para o puxa sinal. Chama lá, puxa back instrumento, tá 3859. A net tá autorizado, ok? Afirmativo, vai iniciar então, 625. Controle. Corrigindo, solo Salvador 35221, pátio remota 13 para pushback acionamento. Aprovado, Simtex. Chama lá. Fica bravo, não escuta? Solicitou reboque, na escuta. É o Golf Oscar Bravo. Ok, eu entendi que o senhor quer rebocar a aeronave do pátio 3 até o portão 2. O portão 2 do pátio principal está interditado, confirme. Pessoal, tem uma aeronave. Eu vou passar para a coordenação, que era o portão 2, onde estava a aeronave da Azul, anteriormente saiu. Nesse portão, mandaram que rebocasse por onde estava o Azul. Saiu, acho que uns 10 minutos atrás. Então cheque novamente que o Azul estava no gate 03. Então, um momento, por favor. Então 2, Golf Oscar Bravo, tá com a aeronave da TAM, que acabou de estacionar, ok? É, foi passado para a coordenação, é realmente o portão número 3. É do pátio 3 para o portão número 3. Ok, então fazer o seguinte, então a aeronave da TAM está no pushback, está ingressando no pátio 3. Se o senhor tiver condições de iniciar com segurança, sem interferir no push da aeronave, está autorizado. Está autorizado iniciar e reporte na saída do pátio 3, não ingresso no pátio principal. Reporte na saída, aguardando para ingressar no pátio principal e prosseguir após com instruções até o portão 3. Afirmativo, Golf Oscar Bravo no reboque e reportará para ingressar no pátio 1 e mantendo a escuta. Agora estamos cruzando 200 para 1150, gente da Índia. Bom dia, TAM 3602. Acione identificação autorizado para o DITAP. Desça para o nível 050 e após via para 2000 pés o QNH 0015. Ok, então descendo agora na Pro DITAP para o 050. A partir do mesmo segue via para 2000. Obrigado. Puxa, estacionamento. Bem, mandei a posição, próximo setor, nave da tripa, a retaguarda está no push. Perfeito, 6-12. Salvador, TAM 3304, está pronto, tá com o PLB de 1-3-1, alternando com fins, autonomia de 4 horas e meia. Sim, vai seguindo a Avianca, frente, Indy Alpha, 18 menos ponto, espera com a torre, 1015, no ajuste. Sim, segue a aeronave da Avianca, pela Índia e Bravo, confirme Bravo. Então, ponto espera 18,6. Afirmativo, Índia Alfa Bravo. É 225, táxi 70 a bordo, Goiânia, 4 horas e 40. Sente, Índia Alfa, 18 menos, ponto espera com a torre, 1015 no ajuste, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 18,62. Obrigado, bom trabalho, senhor. Amém. Vember Alfa, livre pouso, pistão no 7, 120 graus, 08, nós. Livre pouso, 17, entra Vember Alfa. O trip, livrar a retaguarda, tá livre no 10, e chama o táxi. Ok, após o trip, está autorizado a iniciar o Xander 63 no 2. E Se tiver condições de iniciar com cautela, então está aprovado o 6392. 2h40 de autonomia, Altena Salvador, está pronto o táxi. 2h40, Salvador, só no que eu pedi o POB, o trip 5221. Táxi aprovado, parte principal, Índia Alfa, 18 menos, ponto de espera com a torre, 1015 ajustes. Parte principal, Índia Alfa, 108 meio a torre, o POB é 4343. Piado, bom voo. Parou. É o TAM 3304, tá no ponto de espera pronto. A linha mantém após a rolagem do Avianca, TAM 3304. Após a rolagem do Avianca, a linha mantém, 3304. Tá de rolagem, 6225, pistola. Solo Salvador, T3859, no Baixo 3, remota 4, para pushback treinamento. 3859, sim, então o tráfego da Gol no reboque no Pátio 3, se der condições de iniciar, está aprovado, mantendo separação com o tráfego, chame táxi. Gente, quando da Gol iniciar, autorizado, T3859. Pro táxi funcionar 6312, está com 98 a bordo, 2 e 12, alternando Natal. Natal, 2 e 12, 7 e 8, pra ver? 9 e 8. 9 e 8, copiado. Prossiga, parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1186, 10, no ciclo no ajuste, bom voo. Pátio, Índia Alfa, 1283, 1286, 6312, no chanel. Golf Oscar Bravo, Golf Oscar Bravo. Após o Avianca, que vai cruzar a frente, o senhor inicia o reboque até o portão 03, na minha escuta, até lá. Ok, ciente. Após a passagem do Avianca, autorizado até a ponte número 3, mantendo a escuta. Ground American 980. American 980, destination Salvador Recife, Oscar Level 370. I'd like to request 350 American 980. Just a minute, Tom. To cop level 350. Yes, correct. Thank you. Solo Salvador, bom dia. L5811. Em Índia, solicita 360 Guarulhos. Bom dia, Papa Tango Rio, também Quebec. Confirmo de Cairo para Salvador. Afirma, seu. Conselho, Salvador. Tem que prosseguir de retorno a Salvador, Rea Vera Cruz, após Interlagos. Eu vi tomar Quebec, NH, 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, Vera Cruz, após Interlagos. Vi tomar Quebec. Controle Salvador, bom dia. Gol 1982, informação Índia. Bom dia, 1982, acione identificação, autorizado pro DITAP, NH, 1-0, 1-5, desça para o nível 050. Direto DITAP, desça para o 050. Com 1015, gol 1922. Controle 6225, pode voar bom, vai evitar formações. Avisado, pro Edmomo, Oxanem 6225. Nativo 1, obrigado, senhor. 1225. TAM 3663, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351-3325, 3663, obrigado. Controle, bom dia, 3304, Bole. Bom dia, TAM 3304, contato radar, suba para o nível 360 na saída Gole. 360 Gole, pode voar Eval com referência? Autorizado, pro de Eval, TAM 3304. Graças. 5811, cópia. 4-4. Aprovado Guarulhos 360, rota via Perusque 50, decola no zero, curva direita, prefeita da El Leda, após Leda voa Bidev, após conforme, o plano 5141 transponder, controle 1935. Autorizado 360 para Guarulhos via Perusque 50, decola na pista 10, primeira curva direita. Confere, portão 4, chega um ponto pronto para o push acionar. 221. Bom dia, Trip, 5221, contato radar, suba para nível 200 na saída Gole. 200 Gole, 5221. TAM 3859 para o táxi, 112 a bordo, 4 horas e 5, alternando Campinas. Aprovado o táxi em frente, Índia Alfa, 186 no ponto de espera com a torre, ajustado M15, observando o tráfego da Gol, que vai finalizar o reboque no portão 03. Gente, observando o tráfego, Índia Alfa, ponto de espera 126, da 3859. Autorizado, final INS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, vai reportar no localizador, TAM 3602. 1982, após ETAP dessa via para 2000 pés, o QNH 1-0 no 5. Após ETAP, autorizado via até 2000 pés, 1-0 no 5, 982 com 1015. TAM 6312, decolado aos 26, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, 6312, excelente trabalho. 581 da web, posição 4 para a posição web. Posição web.